Lembrando, qualquer nome. Fala 05, 1211. 211, gol, 0-2. Salvador, é o Rio 9810, próxima ponte espera da 10, tá pronto. 9810, livre, alinhar e decolar, o vento com 50 graus, 10 nós. Alinha e decola 90, Rio 9810. 98110 aos 10, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, boa noite. Torre Salvador 103600, estabilizado LS. Continue e aguarda autorização de pouso. Ajuste no zero no meio. Na sua escuta, no zero no meio, ajuste o 103600. 3600, cheque o trem, livre pouso, pista no zero, 50 graus, meia dúzia, o ajuste no zero no meio. Gente, autorizado pouso na 10, TAM 3600, precisa confirmar o vento, por favor? 140 graus, 5 nós. Gente, copiado. Alivado, tá, 3600. 19-1211. Graças. Luiz Salvador, muito boa noite, passando do 2228, ponto esperada 190, tá pronto. 2228, boa noite, alinhar e decolar, piso 90, 130 graus, 89. E decola 2228, decola 27, controle 198, boa viagem. Controle agora 198, passei 2228, grato, boa noite. Tom em Salvador, muito boa noite, o azul 4107, 2 milhas de externo. 4107, boa noite, livre pouso, pistão no 0, 950 graus, 71. Pouso no 0, 4107. Tem embaixado e travado. Azul 4107, solo 38, livre à direita, 1211. Direita 211, 4107. Aí, bom, ou não, 8, ponto de espera. Noite 68, alinhar e decolar, 150 graus, meia dúzia. Boa noite. Alinha e decola, 868. No 868, decola aos 43, controle 198, boa viagem. 198, boa. boa noite, gol 1170, ponto perda 10, pronto. 1170, linha de decolar, 130 graus, 7. A linha decola, gol 1170. Zero, decola 51, controle 19-8, boa viagem. 19-8, boa noite. Salvador, boa noite, gol 9098, pronto, posso esperar, estou no tempo. Gol 098, boa noite, alinhar e decolar, o vento no 20 graus, 79. A linha e decola, estou no tempo, gol 9098. 198, decola o 56, controle 198, boa viagem. Obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, 62, 8 da Oceaner, no ILS, passando marcador. 258, livre pouso, pista no 0, 950 graus, 62. Gente, livre pouso, 62, 8. 258, solo alto 01, na linha direita. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita via Alfa, antes da Juliette. 601, 658. Tá, boa noite, azul 4062, fui, Elias. 4062, livre pouso, pista no 0, no 30 grau, 59. Livre pouso, 4062. Na 6258, prossiga para o gate 9, via Juliette. Gate, via Juliette, gate 9.